temos o incrível Crocodilo. Crocodilo, o animal toca tudo do Pará. A espera acabou. Caçadores do animal, a caçada continua. O pioneiro das produções está de volta. DJ Marujo, a mídia que o mundo conhece. Escute, meu amor, foi eu que perdi pro vento só pra levar até você, amor.

como vou jurar e não sentir paixão? Não consigo parar o vício de sonhar. És minha metade, meu amor, e o meu destino é você. Vem pra curar essa dor, vem que eu te quero pra me amar. És minha metade, meu amor, e o meu destino é você. Vem pra curar essa dor, vem que eu te quero pra me amar. Inevitável foi me apaixonar. Prisioneiro da paixão. Grave! logo esse negócio e solta a pancada aí. O pioneiro das produções está de volta, DJ Marujo, a mídia que o mundo conhece. Vou testar o meu paredão, testando os agudos. DJ Mohan que tá tocando. Eletrônica campeão, aqui tem a sua marca. Metralha, metralha. Demais. Testando o médio. Gilson Lanches 2, agora lanchonete, pizzaria e sorveteria. Avenida Roberto Camelier, esquina com Timbiras, no bairro do Jurunas. Sander das Produções. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós dois no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós dois no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós dois no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós dois no escurinho, no banco do meu Camaro. Camaro. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Eu sou mal, Eletrônica campeão, aqui tem a sua marca. 2 está de volta. DJ Marujo, a mídia que o mundo conhece. O maior réptil do planeta está. O animal toca tudo do Pará. Ela aqui, que ela desce, falando na vara. Ela aqui, que ela desce, ela aqui, que ela desce, ela aqui, que ela desce. Na Avenida 8 de Maio, entre Souza Franco e Berredos, em Coaraci. Pra cá.